quadrada. Se o meu futuro está guardado em tuas mãos, ao meu redor ciganas já não valem nada. Se o meu destino está escrito em tuas mãos, o rumo das coisas ao meu redor, em tuas mãos, o rumo das coisas ao meu redor. Trago dentro de um livro escrito o meu passado, em letras que se apagam sem nenhuma explicação. Presente é futuro, nas coisas ao redor, eu gravo na minha.